sozinho, tem alma magoada, vida triste abandonando. Tô tentando te esquecer, mas é difícil, pois alguém da casa ao lado vive com o rádio ligado. Isso faz lembrar você. Todas as canções falam de amor e de prazer, sonhos e paixões que a gente sempre quis viver. Só que teu amor eu já não tenho aqui, e tento não lembrar, mas a casa ao lado, o rádio é esse sim, vai me fazer chorar. Acho que não fico mais um dia sem te ver. Da canção faz embora a dor de machucar meu coração. Acho que eu preciso novamente te encontrar. Como diz a música que o rádio vai tocar, que você sem mim também está na solidão. Acho que é melhor te procurar. Chupa essa roupa, meu filho. Essa dói demais. Chupa. Viva sem você não tem. Não sou capaz. Estou carente, estou sozinho, sem o teu amor, sem teu carinho. Quanta falta você me faz. Nunca imaginei que um dia fosse terminar. Você deixou minha felicidade, você levou, levou a minha paz. Me diga o que vou fazer sem você, se você é a minha vida. Você é tudo pra mim, eis meu viver, mesmo longe de você. Mesmo juntos você não percebe, você não me vê. Se eu te desse uma estrela, você me diria obrigado apenas por ser minha amiga, por não me esquecer. E os meus olhos brilhando, brilhando de ternura, queimando, queimando. É uma pena, é pouco demais pra você dar valor. eu te quero, mas você não sente. Tão distante, tão indiferente. Fiz e tudo e você não entende. Meu amor, somos nós, como o sol e a lua, a noite e o dia. Distante demais dessa nossa paixão, você não me ama. Não é culpa sua, fui eu que não soube achar o caminho do seu coração.